Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 104 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu busco apenas o que pertence a mim, na verdade. A ideia de hoje continua com o pensamento de que a alegria e a paz não são apenas sonhos vãos. Elas são o teu direito devido ao que és. Elas vêm de Deus, que não pode falhar em te dar o que é a sua vontade. Mas é preciso que haja um lugar que tenha sido aprontado para receber as suas dádivas. Elas não são bem-vindas com contentamento pela mente que, ao invés disso, recebeu para substituí-las as dádivas que ela mesma fez aonde as suas devem estar. Hoje queremos remover todas as dádivas autofabricadas e sem significado que colocamos sobre o altar santo onde as dádivas de Deus devem estar. Suas são as dádivas que são nossas, na verdade. Suas são as dádivas que herdamos antes que o tempo fosse e que ainda serão nossas quando o tempo tiver passado para a eternidade. Suas são as dádivas que estão dentro de nós agora, pois são intemporais. E não precisamos esperar para tê-las. Elas pertencem a nós no dia de hoje. Portanto, escolhemos tê-las agora, sabendo que, ao escolhê-las no lugar daquelas que fizemos, estamos apenas unindo a nossa vontade à vontade de Deus e reconhecendo que a mesma é uma só. Os nossos períodos de prática mais prolongados de hoje, os 5 minutos a cada hora dados à verdade para a tua salvação, devem começar com o seguinte: eu busco apenas o que me pertence, na verdade, e a alegria e a paz são a minha herança. Então, deixa de lado os conflitos do mundo que oferecem outras dádivas e outras metas feitas de ilusões, testemunhadas por elas e só buscadas no mundo de sonhos. Deixamos tudo isso de lado e buscamos, em vez disso, o que é verdadeiramente nosso à medida que pedimos para reconhecer o que Deus nos deu. Abrimos um espaço santo diante do seu altar em nossas mentes, onde as suas dádivas de paz e alegria são bem-vindas, e ao qual vimos a fim de achar o que nos foi dado por Ele. Hoje, vimos com confiança, cientes de que o que na verdade nos pertence é o que Ele nos dá. E nada mais desejamos, pois nada além disso nos pertence, na verdade. Assim, hoje abrimos o caminho para ele simplesmente reconhecendo que a sua vontade já foi feita e que a alegria e a paz nos pertencem como suas dádivas eternas. Não nos permitimos perdê-las de vista entre os momentos em que vimos para buscá-la lá onde ele as depositou. E traremos à mente, com toda a frequência possível, esse lembrete: eu busco apenas o que pertence a mim, na verdade. As dádivas de Deus, de alegria e paz, são tudo o que eu quero. Citação do dia: que eu não seja detida pelas dificuldades do caminho. A jornada para a iluminação não é sempre fácil. Somente a escuridão que eu vi em mim mesma pode ser então entregue para Deus. Esse processo pode ser doloroso, mas essa é a dor que leva à paz. Que eu não seja detida pelas dificuldades desse caminho. A vida espiritual não é sempre quieta e relacionamentos espirituais não são sempre fáceis. Eu sou uma peregrina no meu caminho para a felicidade, e eu manterei em mente que o destino é o meu coração. Querido Deus, por favor, envie seus anjos para me guiar, conforme eu faço meu caminho para me libertar do ego. Conforme meu ego torturado chora em dor por sentir sua própria morte, que eu possa ser lembrada de que a morte do meu ego é o nascimento do meu verdadeiro ser. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Mary Ann Williamson. Um beijãozão. E até a próxima lição. Tchau, tchau.